Sou tão bombo, punhos cerrados a causar estrondo no ponto exacto. Fica estupefacto com a presença deste pacto. Carrega o fardo, não sejas parvo, não desperdices, te foi dado. Entra no compasso, acerta a frequência intensa, passa intensa, precária. Há perigo nesta área, araucário, epicentro, organismo de cimento. Causas, trem comportamento, a quem entra cá para dentro, fica atento. No norte da península, a nossa situação geográfica está explícita. Nortanhos, ferranhos, megamos crânios e cultos. Não pertences aos nossos cultos, conhecimento é infinito, questiona o todo lito. Quando achas muito digno, quando achas muito digno. Vibração excessiva, a tampa do esgoto salta. Muitos ratos vêm deitar a baixa luz da ribalta. Esta gera faz falta para trazer a tal cena. Bocejar alcarianas a bombar no sistema. Sonoro, elaboro, estouro, sente no teu caco. Passo a passo o tempo, passa a ser conceito escasso. Perdes-te nos passos, já nem sabes o que vês. Deste o deal, tantos te dizes hip hop português. Bata a porta, limpa os pés, podes entrar no consultório. Refúgio, farrapada do norte do território. Não sabes, aprendes, não conheces, aqui está. Produto mais explosivo que engenhos em Bassorá. Até o Cristo Rei leva as mãos à cabeça. Pisa depressa, está calado, pouca conversa. Vocábulo pesado para a cana do teu nariz. E assim começa a caça, fujam fake MCs. Mãos profundamente amarradas, os pulsos estão extremamente vincados. Há pedras que chovem por todos os lados. Há pedras que chovem por todos os lados. O ultimato, foge ou entra neste pacto. Cocktail, molotov, estrondo e causa impacto. O ultimato, abre os olhos, leva a chaca. Última chamada para a frente do combate. O ultimato, foge ou entra neste pacto. Cocktail, molotov, estrondo e causa impacto. O ultimato, abre os olhos, leva a chaca. Última chamada para a frente do combate. O ultimato, este é o facto. E estas são as rimas que nós cuspimos para o teu prato. Este é o facto, toma contacto. Chovem pedras, se não estás atento ao moço, leva chaco. Eu estilhaço, a porção fervilha. Combustão com adição de substância corrosiva é guerrilha. Foge para a tua ilha, o terreno está vedado. Cocktails de saliva para a tua zona, para o teu buraco. Move, não vaciles ou então assina o trato. Avançamos no terreno como sombras do teu medo. E lançamos o veneno contra as malhas deste enredo. Ultimato, foge ou entra neste pacto. Cocktail, molotov, que estrondo e causa impacto. Ultimato, abre os olhos, leva a chaca. Última chamada para a frente do combate. Ultimato, foge ou entra neste pacto. Cocktail, molotov, que estrondo e causa impacto. Ultimato, abre os olhos, leva a chaca. Última chamada para à frente de combate. Cortamos cotovelos sem flagelos, ouvi sabelos de cobardes silenciosos por estes jares. Vim-se olhares inseguros e ganchos, norteados do parafuso, és um intruso. Ainda não passaste no rastreio para entrar na recruta que aqui veio. O cenário fica feio, cerro aos punhos, avisam-se momentos infortúnios. Não há lamúrios nem calúnios, te lavem a cara destes furos de provoque. Profundos como um golpe a cada rima que se solte. Terapia de choque, terapia de choque, terapia de choque.